Ouça agora aqui no Canal 2 Bate-Papo Musical. A seguir, não perca mais uma edição de Anos 60. Está entrando no ar Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um Bate-Papo Musical. Como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, aquelas que a gente já não ouve mais, tantas vezes esquecidas. E eu convido você a ficarmos juntos agora, na próxima hora, da melhor forma, relaxando, curtindo esses bons momentos. E tantas vezes trazendo boas lembranças também, de momentos já vividos, já passados, e que hoje fazem bem serem relembrados. E lembrando que a sua participação comigo é pelo papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S. Lembrando também que você pode, através desse mesmo e-mail, participar do nosso quadro que estamos inaugurando, estreando esse mês, o especial do mês. Então você pode fazer, sugerir alguém que você queira ouvir num especial, um programa inteiro com um cantor, um artista, um grupo focalizado. Aguardo seu contato, papo@arquivossonoros.com. Almirante Diabos do Céu. Diabos do Céu, um dos grupos também surgidos na década de 40. Diabos do Céu, Anjos do Inferno, Demônios da Garoa, mais ou menos ali simultâneos. E vamos então hoje relembrar, na voz do Almirante, acompanhado pelos Diabos do Céu, O Orvalho Vem Caindo. A composição é do Noel Rosa e do Kid Pepe. O meu chapéu e também vão sumindo as estrelas lá no céu. Tenho passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal. O orvalho vem caindo, vai molhar o meu chapéu, e também vão sumindo as estrelas lá no céu. Tenho passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal. Meu cortinado é o vasto céu de anil, e o meu despertador é o guarda civil. Se o salário ainda não viu e o orvalho vem caindo, vai molhar o meu chapéu, e também vão sumindo as estrelas lá no céu. Tenho passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal. A minha terra dá banana e aipim, meu trabalho é achar quem descarte por mim. Vivo triste mesmo assim e o orvalho vem caindo, vai molhar o meu chapéu, e também vão sumindo as estrelas lá no céu. Tenho passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal. A minha sopa não tem osso nem tem sal, se um dia passo bem, dois e três passo mal. Isso é muito natural e... Thank you. Ouvimos com Almirante e os Diabos do Céu, O Orvalho Vem Caindo. A composição é do Neo Rosa e do Kid Pepe. É, lembrando aí, bons tempos da música popular brasileira, né? São músicas que, eu sempre falo isso, tantas músicas que foram lançadas há 2-3 anos atrás que a gente hoje nem lembra mais. E quando tem qualidade, as músicas são lançadas 60-70 anos atrás e até hoje tá na mente daqueles que viveram aquela época e muitas vezes no conhecimento de quem não viveu naquela época, mas gosta de música, gosta da boa música. Então a arte realmente não tem idade, a literatura, eu sempre falo isso, literatura, música, não tem idade, isso é bom demais a qualquer momento. Na sequência vamos ouvir com Edu Lobo e Tamba Trio também, mais um grupo daqueles da década de 60, aquela coisa da bossa nova, né? Eu já falei aqui também outras tantas vezes, o Zimbo Trio, Tamba Trio, Bossa 4, outros tantos grupos que apareceram com o advento da bossa nova e acompanharam, tanto fizeram carreira solo, digamos assim, né? Gravaram vários discos, como acompanharam o Tamba Trio, o Zimbo Trio, acompanharam grandes cantores na época. E vamos ouvir então com Edu Lobo e Tamba Trio, Canção do Amanhecer, a composição do Edu Lobo e do Vinícius de Moraes. Fecha os olhos, meu amor, é noite ainda. Que silêncio, e nós dois na tristeza de depois a contemplar o grande céu. Deus, não existe paz quando a Deus existe, e é tão triste o nosso amor. Oh, vem comigo em silêncio. Vem olhar esta noite amanhecer, iluminar aos nossos passos tão sozinhos todos os caminhos, todos os carinhos. Vem raiando a madrugada, ouvimos com Edu Lobo e Tamba Trio, Canção do Amanhecer, do Edu Lobo e Vinícius de Moraes. É bonita essa letra, bonita essa imagem. Na sequência vamos ouvir Fafá de Belém, os bons tempos da Fafá de Belém, do álbum Água, 1977. A canção Sedução, e a composição é do Milton Nascimento e do Fernando Brant. Seu jeito, seu tempo, seu corpo, sorridente, sereno, bonito, gostoso. Ouvimos com a Fafá de Belém, Sedução, a composição do Meu Nascimento, do Fernando Brant. Na sequência, vamos ouvir Djavan, Lei do Djavan. Veio trazer a ressurreição. ouvimos com Djavan, do Djavan, Lei. Lembrando que sua participação comigo é pelo papo, @arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S's. E você pode mandar e-mails com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Pode fazer seu pedido musical de viva voz, basta mandar um arquivo anexo com o seu pedido musical e a gente coloca aqui de viva voz. Lembrando também que você pode usar esse mesmo espaço e fazer sua sugestão para o quadro que estamos implementando no programa esse mês, a partir desse mês, com o especial do mês, um programa inteiro com um artista que você sugerir. No último programa desse mês, então, já estreando o nosso quadro, focalizaremos a Nana Caymmi, sugestão da Luciana de Goiânia. Uma bela sugestão da Luciana. Vamos ouvir na sequência com Kid de Abelha, Pintura Íntima, de Paula Toller e Leone. Amor, que a hora Bate-Papo Musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com o Kid Abelha, do Leone e da Paula Toller, Pintura Íntima. Na sequência, vamos ouvir Carlos da Fé, cantor bastante sumido também, a gente não ouve falar mais dele, né? Ele vai cantar dele e Tânia Maria Reis, Nessa Festa de Luz. Festa de luz, vê você se vai bem. Mostra a estrada que a você nos conduz. Vê você, de onde vem? Envolvido nessa festa de luz, vê você se vai bem. Mostra a estrada que a você nos conduz. A verdade não tem cor, nem forma de ser. Dê certeza que da cor que você vem, se lave de bem. Pois pra nós, a verdade não tem cor, nem forma de ser. Dê certeza que da cor. Ouvimos com o Carlos da Fé, de Carlos da Fé e Tânia Maria Reis, Nessa Festa de Luz. Agora vamos voltar aos festivais e relembrar de 1979, Tetê Espíndola cantando Escrito nas Estrelas, de Black e Reno. Thank you.

não gosta mais de mim. Mas eu gosto dela mesmo assim. Que pena, ela já não é mais a minha pequena. Que pena, que pena, que pena, que pena, que pena, que pena. Ouvimos com a Gal Costa, Caetano Veloso, Que Pena, do Jorge Ben. Na sequência, vamos ouvir com Luciana Souza, Eu Não Existo Sem Você, a composição do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes. Observem a voz da Luciana, uma cantora realmente que eu nunca ouvi em rádio. E eu sempre falo, é por isso que a gente está aqui, né, para mostrar essas coisas que não estão na mídia, mas que têm qualidade. Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, Eu Não Existo Sem Você. Agora, na reta final do nosso encontro de hoje, vamos ouvir com Milton Nascimento e a Nana Caymmi, na composição do Milton Nascimento, Sentinela. Eu quero chamar a atenção para a interpretação da Nana e do Milton dessa música, para a letra dessa música, né, como é linda essa música. Na verdade, é uma regravação, gravação original também, é do início dos anos 70, com Milton Nascimento e MPB4, a gravação original. Digna de que visites a minha minha pobre morada. Porém, se tu desejas, queres me visitar, dou-te meu coração, dou-te meu coração. Precisa amar sua amiga, assim, amigos, chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a você que esteve até agora ouvindo aqui essas coisas bonitas que a gente procurou trazer para você. E espero que tenha sido tão prazeroso para você ouvir quanto foi para eu fazer e também ouvi-lo, claro. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero ainda convidá-los a divulgar nossa emissora, nosso programa. Quero também convidá-los a participar comigo pelo papo@arquivossonoros.com com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, também com a sugestão para o especial do mês. Lembrando que esse mês, na abertura do nosso quadro, teremos no último programa um especial com a Nana Caymmi, pedido da Luciana de Goiânia. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Vai. É. Vai. Vai. Aham.